fico revoltado em ter que deixar o que mais gosto de lado, aliado, meu chegado. Não engata, marcha ré. Parem de brigar, morrer ou matar. Tenta ter orgulho em ser funkeiro. Não é só falar, tem que demonstrar. Como a coronel e o salgueiro. Convida a pretinha pra dançar. Chama a moreninha pra zoar. Se aquela loirinha no escurinho do salão há uma coisa linda. Abolição e a Erere, a Cari, Chapéu, Mangueira, o Saci e o Sapê.